Salvador, boa noite, 33, boa noite, tá? Boa noite para 3398, acione identificação. Voe direto Duna, desça para 2 no meu país, QNH 1015. Maravilha, 10015, direto Duna, 2 mil pés. O 3398. Entendi que vai manter pro até 3 mil pés, isso? Até a liberação do controle? Bom, até o perfil da caça, senhora, mas fazendo 3 mil pés pra restrição do perfil da caça com a caça. Vem mantém, piscina 0, passarelo 2224. Vem mantém, 2224. No solo 45, libere direita, solo 1219. 209, boa. Solo, Rio 5972, boa noite. Passaria 2224, é a torre? Prossiga, 2224. Só confirmando, o senhor tinha reportado anteriormente que não tinha condições de manter a restrição da Momo? Confirme. Exato, senhora. Nós conseguimos manter a restrição de 15 milhas no 110. Portanto, nós vamos subir e manter 3 mil, mantendo o perfil da caça, até o controle liberar para o 190. Ok, era isso que a gente estava questionando. Se o senhor ia manter a PRO até 2 mil, manter até 3 mil, corrigindo. O controle informou que só pode cumprir o perfil de saída e se não conseguir manter a restrição, não tem problema não, que não atrapa a reportar, ok? Ok, muito obrigado então. Está autorizado a decolagem? Termo vento 090 graus com 109. E decolagem 2224. Trip 55 no 5, interceptando o localizador. Trip 55 no 5, complexo final, chame torre 1895. 1895, muito obrigado, senhorita. Uma ótima noite, boa semana. Obrigado, igualmente. Torre, muito boa noite. Trip 55 no 5, interceptando o localizador, transfere. Trip 55 no 5, reporte no marcador externo, trem baixado e travado, que negão no 0 no 5. Ciente. WebJet 6747, chame Centro Recife, 1251, Lanterne, 13325. 251, 13325, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, passeio 2224. Boa noite, passaria 2224, contato radar, ativa para o nível 190, saída Momo sem restrição. No perfil da Momo para 190, sem restrição, 2224, obrigado. Guarulhos, aprovado nível 360, de cola da pista 1-0, perfil de saída da Euler da PID. Interceptando peso Luno 6, após conforme rota do plano. Transponder 5066, controle 1-2-0, decimal 8-0. Ocean M3, 1-3, boa noite, está no 4, segue acionamento. Livre acionar Chamitax, 6-3-1-3. Outra ataque. Vamos ao 074, autorizado então, São Paulo Guarulhos, 6-3-6-0, decola da pista 1-0, saída da EL, desde abril, interceptando peso Luno 6, após conforme de voo. Controlando para 5066, controle de saída 1-2-0, decimal 8, 1-0-7-4. 1-0-7-4, correto, chame pronto. Passeira 2224, táxi NM303, estamos com 168 a bordo, 3 horas até na Galeão. 168, 3 horas, Galeão. Vai taxiar via Índia, justo no 015, 1895, ponto de perto. Índia, 1895, obrigado, Bonete. Boa. 195, no solo 52, libere direita, solo 1219. 1219 vai livrar direito, 5515, obrigado, boa noite. Solo cordial, boa noite, trip 5515, livrou na sua escuta. Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo para o Pátio 3, obrigado. O Salvador, OTAN 3305. Siga 3305. Vou confirmar apenas a saída prevista para Recife. O Caracaju. O Caracaju, grato. Pronto a cópia? Afirmativo, está pronto, cópia 3305, grato. Autorizado, Recife 330, Aperisco 58, decola 1-0, curva esquerda, o Caracaju, controle 1208 e seu transponder 5067. 330 para Recife, Aterístico 58, Puca, Aracaju, decoda pista 10, curva esquerda, transponder 5067, transponder 120.8. Correto, controle 1208, reporte pronto. Reporte era pronto, tá, 305. Salve, boa noite, China M3 no 3, São Carlos da 10. É 3 no 3, autorizado a NL decolar a pista no 0, vento 0, 90 0 graus, 08 nós. Além da cola, metade no 3. Tá 3178, boa noite, autorizado chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. 050, negativo, livre o TAM 3178. Confirme? 050. Estabilizando o visual, campo 3398. Tá 3398, maravilha, complexo final, chame torre 1895, vão todos. Maravilha, 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Autorização, o senhor precisa da autorização do fiscal de pátio. Vou tentar aqui em contato com ele e pedir para ele se deslocar aí para a senhora. Canal 6224, boa noite, direto do Duna, desce para 2000 pés, esquina Galo 015. Galo 015, Duna 2000 pés, Canal 6224, direto da 015. Machu e travou, visual, campo 3398. 3398, livre pouso, pista no 0, vento 0, 90 graus, 089. Abre. 3398 no solo 00, velho direita, solo 121 decimal. 219, tá 3398, uma boa noite. 178, desce para 3.000 pés, QNH1015. 1015. Passarei o 2224, estamos sendo Recife, 12545 e alterne 12685. 3398. Taxi via Alfa, reportante da Juliette. Pela Alfa, reportante da Juliette. Próxima, Juliette, está 3398. Briggs, é presente? Uno. Atento ao TR da Trip, frente chefe de motores, na remota. Atento ao da TR, vai para a posição 2, na remota, está 3398. Vamos. Dois no meio CN, disponha, boa noite. Tá 3172, redução para 2109, desce para 2010, livre LS, porta estabilizada. Até 2000 pés na redução, reportará estabilizado. Estabilizado no localizador Oceanair 6224. Oceanair 6224, complexo final, sendo torre 1895. 1895, Oceanair 6224, boa noite. Boa noite. Sente da Wins, que seria nova localização Aracaju. 24, estabilizado localizador. 6224, ajuste 1015, repórter Gostar travado. 1-0, 1-5 e tomar na baixada de trabalho, 6-2-2-4. Cinco dois, Autorizado Aracaju, nível de voo 190, decola da 10 com curva à esquerda na saída Pulca, transição Caju. O controle opere 120.8 e o transponder 5045. Meia, cotejamento correto, estamos prontos para o feedback, saneamento. Saneamento 224, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1900 graus, 129. Livre pouso, cabeceira no zero, chanel 6224. Localizador visual, até 3178. 3178, complete LF, chame torre 118, principal 95. 295. Salvador, está 3178. Prossiga para a torre. 3178, agora 3 milhas para o estar. 3178, o ajuste altímetro no 015, repórter baixado, travado. Será? 6224, sala 09, livre direita, e chame sala em 121, décimo 9. 121, décimo 9, certo. Solo, Galeão, correção. Solo, Salvador, Chanel 6224. Chanel 6224, formação em curso, ó, Whisky Aracaju no 90, só um instante cópia, prepare a saída, Puca aguardando. Puca aguardando, estou ciente. A nossa posição, por gentileza. Afirmo 01, Alfa Juliette 01. Pô, Alfa Juliette 01, para a porta de treinamento. Travou 3178. 3178, teve repouso, pistão no zero, vento 1900 graus, 1 no nós. Repouso 3178. 3305, pushback acionamento no 06. Tá, 3305, porção 62 autorizado, reporta táxi. Vamos jogar a porta táxi, tá, 3305. O Gol 9074 totalmente pronto no 02. 180 da aeronave da Avianca parquendo no 01, após a mesma, autorizado, reporta táxi.